Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Independência Sonora. É número 157 e, como de costume, temos boas novidades para apresentar. Começamos numa toada eletrónica com a dupla Holy Ghost e o novo single Dumb Disco Ideas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. We'll be right back. least for another day. E foi assim que iniciamos a edição desta semana do Independência Sonora. A música que acabou de tocar tem o nome de Fantasy e pertence à dupla francesa Javan Isles, que marca presença pela primeira vez nas nossas edições, assim como os Graham, que depois de 10 anos de silêncio editaram finalmente o seu álbum de estreia, Fascination, de onde retiramos a Too High. Ao longe passaram os Holy Ghost com a Dumb Disco Ideas, que é o single de avanço para o novo disco da dupla nova-iorquina. Continuamos com os Liars e a inédita Perfume Tear. We'll be right back. Nothing's real, nothing's on me. estão na companhia do Independência Sonora e nestes últimos minutos passaram por cá os Bass Drum of Death, o duo de Mississippi que irá editar em junho o seu segundo registro de originais, que será homónimo e de onde faz parte a faixa Such a Bore, que acabou de tocar. Atrás contamos com a presença dos Primal Scream com Nothing Is Real, Nothing Is Unreal, da edição deluxe do novo disco Moralite, e ainda os Liars com a inédita Perfume Tear. Prosseguimos ao som de Unspoken do Fortet. We'll be right back. survive the dinner, and the air went thinner. I retired to the briars, but the pool it gets so loud. If I die this instant, taken from the distance, they will probably list it down among other things round town. Got my rings around me, I got baby to pound me. I see stars and go weak, my baby cries and lays me down. In the skies over Black Venice, I see eyes of a white menace. The surprise of the week is that I never heard the sound. All the LA women fall asleep while swimming. I got paid to fish them out, and then one day I lost the job. And I cried a little, I got fried a little. And she laid her eyes on mine, and she said, babe, you're better off. I got my rings around me, I got baby to pound me. I see stars and go weep, my baby cries and lays me down. In the skies over Black Venice, I see eyes of a white menace. The surprise of the week is that I never heard the sound. Tunnel vision lights my way, leave me. I'm the moron who dances. I was teething on roses, I was in Guns and Noses. Under the withering white skies of humiliation. A quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite e em facebook.com/independenciasonora. Thank you. bem conseguida esta nova malha dos Câmara Obscura. Chama-se 15 Line to the Throne e é o primeiro avanço para o próximo disco Desire Lines. Nesta sequência ouvimos ainda a Humiliation dos The National e também a Unspoken do Fortet. Antes de terminar a emissão desta semana do Independência Sonora, quero convidar-vos a aparecerem na próxima sexta-feira no Espaço 14 para a 8ª edição do Sheriffs e Cowboys. Este mês contamos com os 10 mil russos. O concerto começará por volta das 23 horas e o resto da noite será animada pelo Mr. Teaser. A entrada é livre e esperamos ter-vos por lá. Despedimos-nos com a Royal Usher Cut, é do DJ Coz. Um abraço, divirtam-se.